Momento da poesia. A poesia de hoje é Labirinto. Eu me perdi no turbilhão da vida, vagando incerto pelo mar revolto, sofrendo agruras e perjúrios vários. Como um sectário em meio ao deserto, com pensamentos febris e absurdos. Eu me perdi no turbilhão da vida, alma ferida pelo orgulho falso. Cedo o percalço me travou o rumo, já não me aprumo ante o cadafalso, onde ilusões subiram sem aprumo. Eu me perdi no turbilhão da vida, ante o reflexo das banais bandeixas. Todas as queixas se esvaíram a esmo e de mim mesmo não me compadeço, pois não mereço comiseração. Eu me perdi no turbilhão do mundo, imundo e falso, tétrico e cruel. Fiz o papel a mim predestinado e apaixonado. Fui um menestrel a espalhar flores com meu sentimento, num fingimento com olhar risonho. Fiz do meu sonho utópica visão, mas hoje sei a dura realidade. Eu me perdi no turbilhão da vida e nela a esperança e a mocidade.